Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Acervo Fantástico. Estamos aqui no nosso 32º episódio, encerrando nossa grande temporada de ação dos anos 80, que foi um super sucesso aqui, tanto na nossa opinião pessoal aqui, do que a gente, da impressão que a gente tem quando a gente tem as conversas, quanto dos ouvintes, que a gente tem tido umas boas, um bom feedback, assim, positivo, o pessoal curtiu mesmo. Estamos encerrando essa temporada com um filme que tem um pé na ação, mas tem um pé também na fantasia, tem um pé na ficção científica, inclusive. É um filme bem, bem clássico dessa década, para quem cresceu nos anos 80 e 90, ou até quem não. É um filme que ninguém aqui de nós três, imagino, que vai dizer que é um grande filme perfeito, assim, da top do cinema, mas é um filme que eu acho que tá perto do coração aqui de muitos de nós. Highlander, o Guerreiro Imortal, filme de Russell Mulcahy, de 86, estrelado pelo Christopher Lambert, que é um francês fazendo um escocês, e co-estrelado pelo Sean Connery, que é um escocês fazendo um egípcio. Tem a Roxanne Hart, Clancy Brown, que é o Kurgan, que, já adiantando, assim, eu acho que o grande motivo para ver esse filme é o Clancy Brown como The Kurgan, super vilão. Tem a Beach Eisney, o Alan North, o John Polito, que é um ator que fazia muitos filmes dos irmãos Coen, assim, tava novo ainda, meio magro, fazendo uma ponta, assim, como um policial. Um filme bem legal, divertido, super doido, assim, com muitas ideias. É um filme que parece que é uma adaptação de um livro de fantasia, uma coisa assim, mas você vai ver, e na verdade é uma ideia totalmente original do roteirista, né, que é tão cheio de detalhes dessa mitologia que você pensa: nossa, isso aqui parece saído de um livro de fantasia nos anos 70, algum quadrinho. Não, é criação original do roteirista, né? Muito bom. E o Russell Mulcahy, que é um grande diretor também. A gente já recomendou filmes dele antes. Mas antes da gente começar a conversa aqui, deixa eu pedir para os meus co-hosts darem o seu bom dia, boa tarde, boa noite deles, começando pelo meu amigo Igor de Campos. Olá a todos e todas que estão escutando. É sempre um prazer estar aqui com vocês, cavaleiros, conversando sobre esses filmes videoclípicos. E o Diego Nunes. E aí, pessoal, tudo bem? Tô super feliz de falar sobre esse filme. Tá, de fato, pertinho do meu coração. É um filme que realmente é inconfundível. Só pode haver ele, né? Highlander é o único, com certeza. E grande influência, né? Influenciou vários, vários filmes, né? Acho que o Felipe falou uma coisa certíssima, né? O roteirista merece toda a admiração pela originalidade dele, né? Gregory Wyden. Eu amo esse filme. A gente termina bem essa temporada de ação anos 80, porque eu acho, na minha opinião, não sei se vão concordar comigo, mas eu acho que, na minha opinião, é o filme mais oitentoso dessa temporada nossa. Eu acho que é um emblema, um escudo dos anos 80 é Highlander. Com certeza. Acho que por vários aspectos, assim, é um filme super, super dos anos 80, sem dúvida. No bom sentido. É tão oitentoso que apenas Highlander consegue combinar com perfeita elegância, sobretudo francês, capona de chuva com jeans e tênis branco no meio da chuva. E uma katana japonesa, né? E katana japonesa. Então, pois é, pessoal. Então, já adiantando também uma outra novidade, que a gente se reuniu pra gravar o episódio de hoje, assim, e no final só vai poder sobrar um de nós três. A gente tem que se matar aqui. Quem sobrar vai ser o que vai continuar com o podcast. Então, boa sorte pra nós e vamos ver quem chega até o prêmio final. Tô até sentindo The Quickening agora, perto de vocês, né? Falando com vocês, eu sinto, assim, aqui dentro, o Quickening, aquela emoção, né? Consigo sentir o coração de cada um, os pensamentos. Vamos ver quem vai ganhar. Isso é quase erótico. Vamos começar, então, falando da nossa história pessoal e tal. Se puder, que eu acho que, de nós três, eu não vi esse filme na época, né? Em 86 eu tinha 5 anos de idade, né? Mas eu também não vi ele na adolescência. Eu acho que demorei bastante pra achar ele. Mas eu já devia ter uns quase 20 anos, assim, mais ou menos. Eu finalmente assisti, eu curti. Mas eu era muito familiarizado com ele, porque eu era hiper fã do Queen, né? Eu ainda sou, claro. Eu tinha todos os CDs do Queen. Toda a discografia completíssima, assim. Eu cresci com uns amigos meus roqueiros na escola, e um deles... Isso lá na Colômbia, onde eu cresci, né? Eu me eduquei lá. E eu conheci Queen logo pouco depois da morte do Fred, né? Que acho que ele morreu em 93. Aí, meados dos anos 90, eu fui apresentado ao Queen e eu virei super fã. E entre a discografia toda deles tem o It's a Kind of Magic, né? Que é um disco que é meio a trilha do Highlander, todas as músicas. E eles botaram mais umas duas ou três pra fechar um disco, né? Então não é o disco da trilha do Highlander, mas é basicamente, né? Então, quando tem falas do filme, tem sons das espadas, né? Aqueles sons super artificial que você ouve no filme, eu já estava bem familiarizado, né? E também por osmose cultural eu conhecia, né? Esse conceito dos imortais que se encontram num duelo e tem que cortar uma cabeça do outro, porque no final, pela regra, tem que sobrar só um, né? E, então meu contato com o filme mesmo foi um pouco mais tardio, mas eu já era bem familiarizado e eu era muito fã da trilha, né? Do Queen, das músicas, né? Kind of Magic, One Vision, Give Me the Price, Don't Lose Your Head, todas, Princess of the Universe, todas aquelas, né? Que compõem a trilha, né? Que em parte é do Michael Kamen, né? Daquele compositor, mesmo que inclusive fez o Duro de Matar, que a gente tava conversando um dia desses agora. Mas o grosso do Highlander é o Queen. E essa foi a minha grande porta de entrada pra ele, né? E acabei que eu vi depois, né? Depois que eu vi esse aqui, curti, adorei esse mundo super estrambótico, né? Essas regras e tal, o Sean Connery. Aí eu vi as sequências, e é uma pior que a outra, absurdas, assim. O segundo filme meio que desfaz o primeiro, o Sean Connery volta. É, filme filmado na Argentina, absurdo. E depois o terceiro desfaz o segundo. Aí depois teve uma série de TV, teve uma animação, aí eu já não acompanhei tanto, mas esse primeiro filme, eu sou fã, eu acho que é um filme imperfeito, mas tem muitas virtudes, e o Russell Mulcahy especialmente, ele é um diretor com um senso visual muito legal, muito bacana, e tem muita energia, muitas coisas acontecendo assim, e ele é bem dinâmico, né, como diretor. É, então você até perdoa esse elenco estranho, né, do Christopher Lambert do francês fazendo um papel de um escocês, inclusive eu acho que ele nem sabia falar inglês direito quando ele pegou o papel, ou o Sean Connery fazendo um personagem que não é escocês. Tem uma fala lá que o Connor apresenta pra ele a ideia daquele haggis, aquela comida, aquele tipo uma buchada de bode escocesa lá, e o Sean Connery tem que fingir que nem sabe o que é e que diz, nossa, isso parece horroroso, né? Isso é que é ser um grande ator, o bicho mentindo assim na cara dura, dizer, não sei o que é haggis e me parece horrível, e você sabe que o bicho tinha o quilt dele, o Sean Connery era um grande, tinha muito orgulho da Escócia, então com certeza ele já tinha comido seus haggis nessa época, né, já de longa data, né. Não, mas é isso, né, então a minha história não foi tão das primeiras infâncias, né, que nem eu imagino que tenha sido com vocês. Por exemplo, Diego, como é a sua experiência com Highlander e o mundo dos imortais? Primeira infância, eu lembro que me marcou muito, porque foi por acaso que eu assisti esse filme criança mesmo, na sessão da tarde, inclusive, tava passando na Globo. Naquela época, né, sei lá, devia ser 89, 90, não sei. E aí nessa época ninguém, né, censura, bobagem e tal, né? Então o filme passou na sessão da tarde e eu tava em casa à toa, sabe? E assisti o filme e fiquei enlouquecido. E eu lembro até hoje que depois que eu vi esse filme na sessão da tarde, eu comecei a ficar todo dia esperando que ele passasse de novo. Até a Globo passar de novo, porque às vezes a Globo repete os filmes, né? Então eu ficava assim ansioso pra rever o filme, porque foi uma experiência tão marcante, emocional e sentimental, assim, assistindo esse filme à tarde, sozinho em casa, sabe, depois da aula, a música, a fotografia, sabe, a mitologia que o filme traz. Você assistindo esse filme, sei lá, em 89, 90, com 10 anos, 11 anos de idade, sem esperar nada, sem expectativa, sem do nada, foi uma coisa incrível, assim, sabe, eu devo ter ficado emocionado com a música, né, Who Wants to Live Forever, então, sabe, tive realmente a experiência total, completa, cinematográfica, com esse filme. E aí depois assisti milhares de vezes na locadora, né? Aluguei esse filme muitas vezes. Eu lembro até hoje do VHS, a capa do VHS, o Christopher Lambert com a cabeça pra trás, assim, com o vento, né? Eu realmente já vi esse filme muitas, muitas, muitas vezes. E de fato, né? O Felipe falou, eu concordo com ele. Porque é um filme que tem até hoje muitas, muitas virtudes, mas ele tem várias coisas que ficaram no tempo. Mas tem muitas virtudes, de fato, até hoje, assim. Né? Que realmente é um balanço, né? Tem um equilíbrio, que equilibram, compensam, né? O que realmente ficou para trás. Então, por exemplo, a gente que está acostumado a ver os filmes de ação de hoje em dia, as lutas, por exemplo, a coreografia, né, das lutas de espada. Tem que ter realmente muito. Você tem que relativizar da época, assim, sabe? Sim. Parece criança brigando de. Você tem que atingir a espada na espada, né? Você não tá tentando matar ninguém. Você fica lá, plá, plá, plá. Tem essa mesma dinâmica, assim. Mas, assim, releva isso e aproveita outros aspectos. Porque realmente a trilha sonora, a fotografia do filme, sabe? A câmera aérea. E mesmo em Nova York também, o Russell Mulcahy, ele realmente mandou muito bem nesse filme. A iluminação, eu adoro a iluminação do filme, aquelas luzes dos anos 80, brancas assim por trás das janelas, aí a luz vem pelas persianas, sabe? As cenas interiores, e aí aquela iluminação meio cool, meio filme noir, sabe? Meio clipe. como o Igor falou, né? Eu acho muito, muito fera. Ele vai, tem uma cena na rua, por exemplo, que tem uma luz clara, direta, branca, vindo por baixo do carro, assim, sabe? Pra dar mais clima. Tipo um holofote, né? Um holofote. É bem atmosférico, bem legal. Então você aprecia e aprecia os atores, as atuações, porque por mais que o sotaque do Christopher Lambert não seja escocês, assim, sabe? Que claramente dá pra ver que ele tá aprendendo a falar inglês, assim. Você releva, dá pra relevar. Ainda mais quando você é mais jovem, assim, você nem... Ele tá bem no filme, tá bem no papel. Kurgan, o Clancy Brown dá show de bola. E realmente tem várias coisas pra gente apreciar nesse filme. Muito bom. E Igor, qual é a sua história com o Highlander, Guerreiro Imortal? Bom, a minha história não é muito diferente da história do Diego, não. Eu também assisti esse filme quando eu era pequeno e eu tenho que dizer que eu era obcecado por esse filme. Mas assim, ao contrário do Diego, a primeira vez que eu assisti esse filme não foi na sessão da tarde. Eu lembro que eu já sabia fazer uso de uma tecnologia que era muito avançada nos anos 80, que eu sabia gravar filmes da televisão em VHS. Né? Então eu lembro de colocar uma fitinha em VHS pra poder gravar o Highlander que ia passar na sessão das 10 ou alguma coisa assim. Não, sessão das 10 não. No Tela Quente da Rede Globo. No Supercine, né? Tela Quente, Supercine, não sei. Mas era um desses, e eu lembro que no dia seguinte eu acordei de manhã pra ir pra aula, mas aí eu voltei da aula todo animado, porque eu ia conseguir assistir Highlander, que eu tinha gravado na noite anterior, né, em VHS. E eu assisti esse filme várias vezes, eu literalmente estraguei a fita de tantas vezes, literalmente, a fita estragou de tantas vezes que eu usei, de tantas vezes que eu assisti esse filme. Assim, desnecessário dizer, você já me conhece, né, Cavaleiros? Quem escuta o podcast já há algum tempinho também, sabe, um pouquinho das minhas preferências estéticas particulares, então assim, sabe, desnecessário dizer que eu era muito obcecado pelo Kurgan. Tá, o Highlander é um personagem incrível, a gente vai falar sobre ele também. Eu acho um personagem muito complexo também, assim, ele tem uma série de referências pop, né, embutidas nele, mas eu amava o Kurgan, amava. E assim, eu tenho que dizer que, reassistindo o filme agora pra gente poder gravar o podcast, eu tenho que ressaltar o quão excelente é a interpretação do Clancy Brown fazendo o Kurgan, o vilão do filme agora nesse filme. Assim, claro, eu acho que todos, eu vou defender os atores desse filme, eu acho que todos os atores estão muito bem, né. Christopher Lambert é um ator limitado, com limitações físicas. Eu não sei se vocês sabem um pouquinho de trivia a respeito do filme, mas assim, ele é profundamente míope. Então, nas cenas de ação, ele não tá enxergando direito, né, o que ele tá fazendo. Sabe? Então, é muito engraçado você ver que realmente ele tá meio perdido. Assim, a coreografia realmente não é muito boa nesse filme. Eu acho que um dos motivos é porque tem um cara que não tá enxergando as espadas voarem no ar, né? Que é o ator, que ironicamente é o ator principal, que é pra ser o melhor espadachim do mundo. Mas enfim, ele é um ator limitado também por essa questão da língua, né? Ele é um ator que ele nasceu em Nova York, mas ele é filho de diplomatas franceses, e ele foi educado na França. Ele fez... engraçado assim, sabe? Porque eu conheci, na verdade, o Christopher Lambert por meio de um filme francês que ele fez com Luc Besson, ainda na França, chamado Subway. É ele com a Isabelle Adjani. E é um filme muito bom, e ele faz um personagem meio punk, meio doido, assim, um chofer de limusine. E depois ele fez o Highlander. Mas eu acho que essa inexpressividade meio blasé, meio francês, essa dificuldade que ele tem com a língua, e essa miopia dele, eu acho que tudo isso, assim, ajuda na composição do Connor MacLeod, sabe? Eu acho que foi uma ótima escolha ter colocado ele como o personagem principal. Assim como foi uma ótima escolha também ter colocado o Sean Connery pra fazer um papel que é meio que o oposto daquilo que o Sean Connery vinha fazendo até então, que é um personagem que não é um machão, não é um durão, não é um James Bond, não é nada disso. É um cara meio efeminado, meio dandy, né, com aspectos meio dandescos, né, o Ramirez, Villa-Lobos Ramirez, que é quase que o oposto daquilo que ele vinha fazendo. Além de ser meio dandy, assim, ele é meio que o Mestre Miyagi, né, ele não é um personagem de protagonismo, né, ele faz uma ponta, né? Que também não era tão comum, né? Ele era uma super estrela. Exatamente. É quase uma participação especial, assim. E Sean Connery tá muito bem, mas realmente o Clancy Brown, ele chama muita atenção. E eu tenho uma confissão pessoal aqui. Quando eu era adolescente, eu gostava muito de jogar RPG. O jogo que eu mais gostava era aquele Vampiro à Máscara, né? Não sei se alguém da nossa audiência lembra dessas coisas, mas aí eu tive um personagem, né? Que durante anos eu joguei com esse mesmo personagem, né? No Vampiro. E aí, adivinha o nome desse personagem? Era Victor Kurgan. Kruger, que é o... Não era Kurgan, mas era Victor Kruger, que é o nome que o Kurgan dá quando ele tá fazendo check-in naquele hotel vagabundo onde ele se hospeda lá em Nova York. E o personagem era aquilo, né? Se era um punkzão todo de preto, gótico, que blasfemava, se lixava pra polícia, dava espadada nos mariners de extrema-direita lá, vigilantes de Nova York. Era maravilhoso esse personagem. E assim, reassistindo o filme, eu senti de novo esse prazer, assim, quase infantil, quase adolescente, de ver esses personagens tão marcantes e tão legais de novo. É um filme que eu acho que ele envelheceu muito bem, eu tenho que dizer. Claro, concordo com o Diego, assim, não é um filme perfeito, ele tem altos furos de roteiro aqui e ali. Essa questão da mitologia dele também é uma coisa muito questionável, porque muita gente, já vi algumas pessoas comentando assim, tipo, ah, esse lance dos imortais não é muito bem explicado no filme. Eu confesso que eu defendo isso, porque eu acho que é bom que não seja explicado. Eu acho que nos outros filmes subsequentes eles tentaram explicar um pouquinho de onde que vem os imortais, por que algumas pessoas nascem imortais e outras não. E eu acho que qualquer explicação é meio falha, é meio cafona. Então eu gosto dessa mitologia ser meio incompleta, e vai ser um prazer conversar com vocês, cavaleiros, a respeito desse filme, que é um dos filmes que, nossa, marcou minha infância, marcou minha adolescência. E eu tenho que dizer que eu tava com medo de reassisti-lo, mas reassisti-lo foi uma experiência muito prazerosa. Eu tenho que dizer que eu ainda gosto muito dele. Eu queria só complementar o que o Igor tá falando. Eu concordo totalmente. Eu acho que essa questão de saber por que que eles são Highlanders, por que que eles são imortais. Tem até um diálogo no filme, né? O Christopher Lambert, Conor McCloud, pergunta pro Ramirez: o que aconteceu, né? Por que que a gente é assim? E ele fala, ele não sabe. Ele fala que faz as estrelas chegarem no céu, por que que o sol, sabe, nasce. Nós somos assim, porque sim. Então eu acho que isso foi uma escolha excelente pro filme. Se tivesse uma explicação, e aí qualquer explicação que fosse, eu acho que ia diminuir, ia estragar um pouco. É melhor que seja assim. Você não precisa dizer tudo, não precisa dar base pra tudo. Fica muito mais bonito. Deixa pra sua imaginação. Aliás, o que a gente mais gostava, um dos aspectos que eu mais gostava desse filme, que eu tenho, e que com certeza o Igor também, é que ele dava asas, já vou usar um clichê, eu ia falar, dava asas à nossa imaginação. Mas ele realmente estimulava muito a gente imaginar coisas. Imaginar lutas, imaginar universos, imaginar personagens, imaginar outros imortais, sabe? Reescrever outro filme com outros personagens. É um filme que, nossa, desperta muita nossa fantasia. Uhum. Aí você não pode explicar. Você não pode falar que tem midichlorians no sangue. Não pode. De jeito nenhum. Muito bom. Não, e é um filme muito cool, assim. Eu concordo plenamente com isso que o Diego tá falando. Assim, é um filme que ele alimenta muito a sua imaginação. Porque se você parar pra pensar, ele bebe de várias fontes diferentes, né? Ele é muito dinâmico nesse sentido. Assim, dinâmico que eu falo, assim. Ele você vê aqui e ali, assim, sabe, de várias referências pop, assim, mais ou menos óbvias e não tão óbvias, sabe? Que eu acho que acabam construindo todo um universo semântico de complexidades que é muito, muito rico e muito gostoso de se habitar, especialmente quando você é criança, quando você é adolescente. Então você tem, assim, esses imortais que são tipo uns samurais urbanos em Nova York, e ao mesmo tempo tem essas cenas em flashback que eles dialogam um pouquinho com essa coisa meio dos anos 80 de filmes de espada e feitiçaria, né? Sword and Sorcery, que foi uma febre nos anos 80, né? Pra quem lembra, teve vários filmes, assim, sabe, nesse estilo. Teve Conan o Destruidor, Conan o Bárbaro, teve Sônia Vermelha, teve Deathstalker, teve vários, o Crow, vários filmes de Sword and Sorcery nos anos 80. Então, até com esses filmes o filme dialoga, tem um pouco de suspense urbano, samurais em pleno século XX. Uma das referências que eu acho que não é uma referência muito óbvia, assim, mas que eu pesquei muitos anos depois, é que esse visual do Christopher Lambert, ele lembra muito, assim, sabe? E aqui, desculpem, eu vou fazer uma referência, assim, a um filme que não é muito, é um clássico de cinema, um clássico de cinema francês, mas talvez ele não seja muito conhecido pela maior parte das pessoas. O nome do filme é O Samurai, Le Samurai, do Jean-Pierre Melville. Tá aqui, eu tô assassinando o nome dele em francês, assim, perdão, peço desculpas pelo francês, que é muito tosco, mas é um clássico do cinema francês com Alain Delon, e uma das características visuais mais marcantes desse filme é justamente o look do Alain Delon, que ele veste um sobretudo, que é exatamente igual ao sobretudo do Christopher Lambert, que também é um francês, que tá em Nova York, e ele tem essa espada samurai, e aí você pensa, assim, no filme do Melville. Ou seja, eu acho que tem um pouco de Alain Delon na composição do Conor McCloud, sabe? E ao mesmo tempo ele é escocês. É uma bagunça, mas que dá muito certo nessa mistura do filme. Dá muito, muito certo. Com certeza. Tem esse elemento do artes marciais, né? De samurais, né? Do duelo de espadas, né? Que tem um elemento meio, né, medieval também, mas não é simplesmente isso, né? Esse é meio que um popurri, né? De todas esses tropes, assim, de ação, anos 80, especialmente, né? Realmente por isso que eu digo, quando eu falei na introdução, né? Que você sente que parece que tipo uma adaptação de um quadrinho, um romance desse de aeroporto, né? Porque tem todos essas pequenas regras e esses momentos, assim, de ação que estão bem ligados a esse zeitgeist anos 80, né? Esse interesse que tinha pra essa estética mais pro Oriente também, né? Tava começando a aumentar o interesse dos americanos e, né, do pessoal do mundo ocidental em geral, né? Com o cinema asiático, né? E artes marciais, Bruce Lee. Então, acho que tá bem ligado nisso, né? Bom, a gente começar a falar dos temas, né? Acho que tem um, na verdade, você vai falar dos temas do Highlander, tem um tema grande, né? Que provavelmente vai dedicar a maior parte aqui do episódio, né? Que é esse elemento da imortalidade, né? Porque se eu fazer um apanhado super rápido da história, né? O Conor MacLeod era um guerreiro escocês que descobre que ele não pode morrer, né? E aparece esse tal de Ramírez, que é um homem que trabalha pro rei da Espanha, que é um egípcio, né? Que, segundo ele, nasceu 2.500 anos antes, né? Então, lá no 1000 a.C., né? E ele conta pro MacLeod que existe toda uma raça, né? Desses imortais e que, por algum motivo, né? Eles são impelidos, né? A se encontrarem e tem essa regra meio não escrita, não muito explicada, que comanda que eles têm que se debater em duelo, e a única maneira com a qual você consegue matar um imortal é cortando a cabeça, né? Decepando. Então ele diz, né, que eventualmente os imortais vão se encontrando vão sobrando cada vez menos até no final, né? Vai ter esse The Gathering, né, que é a reunião dos imortais, dos últimos imortais que tem no mundo todo, e deles vai sobrar só um que vai ser o ganhador, né? Vai ganhar um prêmio, você descobre, né? Isso mais ou menos acontece no filme, né? Tem o Kurgan, que é um imortal super malvado, assim, que veio lá da Rússia, né? Que é o Clancy Brown, que tá ótimo no filme. E realmente eles aparecem uns outros imortais aqui e ali que vão morrendo, e no final se duelam o Connor, que é o protagonista, com o Kurgan, e o Connor ganha e ele recebe, né? Tem todo um show de luzes e raios e saem até uns fantasmas e tal, e ele recebe o grande prêmio dos imortais, que era finalmente poder morrer, envelhecer, morrer e ter filhos, né? Que era uma coisa que ele não podia ter antes também, enquanto ele era imortal. Sim, ele não morria e tal, mas ele não podia ter filhos, e todas as pessoas com as quais ele convivia, ele tinha que abandonar, porque iam morrer de velhas ou iam ver que ele não estava envelhecendo, né? Então tem isso, né? Esse elemento. Então, só complementando, o prêmio também inclui conhecimento total de tudo, né? Ele fala, eu sei tudo, né? Meio faustiano também. O roteiro tem tanta coisa, né? Ah, vou colocar um pouquinho de falso também, né? Botar conhecimento absoluto. O spoiler, né? Quando o filme já tá acabando, que ele recebe, né? Essa mortalidade de prêmio, de presente, né? Por ter sido o último mortal, o último imortal, né? Ele ganha a mortalidade. Ele fala, né? Narração em off pra namorada. Nossa, eu consigo ler as mentes de todo mundo. Eu entendo todo mundo. As mentes dos diplomatas e dos políticos. Eu vou ajudar eles a arrumarem o mundo. É uma coisa absurda, assim, né? Não é simplesmente que ele pode morrer, né? Mas eu acho assim, você falou da imortalidade, né? Um grande tema. O início do filme é muito forte, né? Muito bom. Porque tem o texto no início do filme, né? Que é lido pelo Sean Connery, a voz dele, narração em off, que é muito linda, né? A narração, assim. E é um texto na medida certa, é bem curtinho e é escrito de uma maneira, assim, pra você realmente ficar empolgado, pra ativar a sua imaginação, assim. É, e introduz, assim, bem de leve os temas. Mas depois, visualmente, a gente, pela edição, ele vai devagarinho introduzindo a ideia de que o personagem é imortal e tá vivendo já há muitos anos, né? Então o filme começa com essa narração em off do Sean Connery, com essa leitura do texto que tá escrito na tela em vermelho, preto e vermelho, assim, bem anos 80. E aí vem, né, Kings of the Universe, do Queen, espetacular, já pra empolgar. E a cena toda no estádio onde tá tendo, no Madison Square Garden, onde tá tendo luta livre, assim, sabe? Inclusive esse shot é muito bom, né? Que a câmera vem, tipo, num rapel, assim, pela audiência, assim... Exato. Voando, parece um take de helicóptero, mas não é, né? Que é dentro do estádio, né? Que circula, circula, circula e chega até a cara do MacLeod, né? Que tá na sombra iluminado. Então, eu acho que nada mais anos 80, né? Do que Kings of the Universe, Queen, Fred Mercury cantando a toda lá e luta livre. Eu acho fantástico, assim, sabe? E depois, e aí tem a luta dele com o Facil, que também é uma na garagem, tem toda aquela, né, é um lance bem atmosférico, bem iluminado, né, junto com os carros lá, e aí você já sente, assim, que realmente o filme é daquela época, porque a coreografia é muito engraçada, né, é devagar mesmo, né, e o senhor de idade lutando contra o Christopher Lambert, e aí de uma hora pra outra ele começa a dar cambalhota pra trás, ginástica olímpica, no meio do bem Olimpíada, a gente tá vivendo Olimpíadas, né, então cambalhota pra trás, assim, do nada, pra ficar cool. Tem várias coisas, elementos pra... que é cool. Vamos deixar esse negócio bem legal, bem visualmente interessante e empolgante. A gente tá gravando aqui no dia seguinte da vitória da Rebeca na ginástica artística, né? Então tá bem olímpico o episódio, tá? Só por isso. E aí tem aquela transição maravilhosa que quando termina a luta e ele deixa a espada escondida, assim, na luz... A câmera vai subindo e mostra ele na Escócia. E aí introduz ele, né? O personagem do Conor McLeod quando ele se dá conta de que ele é um imortal. Na batalha. Então, a batalha do Clan McLeod contra o outro clan, que a gente nunca sabe o nome, né? Sabe sim. É como se fosse um... Sabe o nome? Eu esqueci o nome agora, mas eu acho que é Frazen ou Fraser, alguma coisa assim. Eles falam o nome em algum momento, mas enfim. É Fraser. Então, realmente uma guerra de verdade, batalha mesmo, sabe? Sanguinária, fazendo meio como um reflexo, um espelho da luta falsa, da luta, né, artificial, da luta livre, né? Então, eu acho que essas transições e a maneira como essa ideia de que o personagem tá vivendo desde aquela época, eu acho isso já começa o filme super bem. Uma aula de meio de cinema, assim, de como introduzir uma mitologia sem explicar demais, sem fazer milhões e milhões de narrações, explicações, sabe? Eu achei lindo esse início. Eu acho fantástico isso que o Diego tá falando, assim, eu concordo também. Essa introdução do filme eu acho espetacular. Eu acho espetacular em vários sentidos. Também gosto da narração do Sean Connery, gosto dessa câmera em movimento, que não é um drone, porque eu acho que eles ainda não tinham tecnologia pra isso, mas é uma câmera meio aérea, mas que dá a entender, né, que é alguma coisa voando. Enfim, assim, sabe? Tipo, essa parte técnica, né, de como essa cena foi feita, assim, eu não posso falar muito. De repente, pessoas que entendem mais assim, dessa questão da produção do filme podem nos comentários depois, né, falar como é que isso foi feito. Mas eu acho que essa introdução e apresentação do personagem, ela funciona em vários níveis, assim, sabe? Primeiro nível estético, assim, porque é uma introdução muito bonita, você vê, é muito grandiloquente, sabe? Você vê, né, os lutadores de wrestling, sabe, entrando no ringue, e a música do Queen tocando, e a plateia vibrando, e essa câmera aérea. Então, assim, é tudo muito grandioso, é espetacular, realmente. Eu acho que espetáculo também é uma palavra-chave pra você entender esse começo. E aí, a câmera, ela se aproxima da plateia, e ela vai justamente no rosto do Conor McLeod. E aí, eu acho ótima, assim, a forma como ele já é apresentado. Tá todo mundo, assim, participando daquela cena, os lutadores estão no ringue, eles estão lutando, e tá todo mundo vibrando, e gritando, e aplaudindo, e rindo, e ele tá à parte. E eu acho que isso já é uma excelente caracterização de quem é o Conor McLeod. Ele é um imortal e ele está à parte de tudo. Ele está alheio a tudo. Ele está lá, mas ele não está vivendo, não está vivenciando aquela cena. Ele está sendo assombrado por memórias dele, e essas memórias justamente remetem ele a um passado bárbaro, a um passado selvagem, a um passado de luta. E aí você vê esse paralelo entre essa luta real que aconteceu na Escócia do século XVI e essa luta, como o Diego falou, dessa luta de mentira, essa luta, essa espetacularização da luta, espetacularização da selvageria e do ethos do gladiador, do guerreiro, na Nova York do século XX. O que isso se tornou, né? Assim, a gente pode até dizer, assim, houve uma degeneração, né? Antes tinha os guerreiros reais, autênticos, né? E aí todo o código do guerreiro, você faz um fast forward, né? E séculos depois, o código do guerreiro virou só um espetáculo de luta para as pessoas consumirem, comerem pipoca, vibrarem, assistirem na televisão, e fica por isso mesmo. Nesse isolamento, né, você já tem um dos temas do filme, que eu acho que é um dos temas principais do filme, porque o Conor McLeod, ele é um cara que ele, por ser imortal, né, por estar nessa condição extraordinária, né, de não morrer, né, a menos que decepem a cabeça dele, ele não pode se envolver com ninguém. E ao longo do filme ele tem três relacionamentos, né, eu acho que no começo do filme ele tem um relacionamento, ele é casado, né, com a Kate, que é a Celia Imrie, né, a atriz que faz o papel da esposa dele, mas aí ele morre em batalha, ressuscita na manhã seguinte, o próprio clã dele acaba expulsando ele porque acha que ele tá possuído pelo demônio, então a esposa dele acaba abandonando ele. Aí depois ele vai ter um outro relacionamento com a Heather, que é a belíssima Betty Idney, que eu acho que é uma excelente atriz também, assim, sabe? Porque o pouco que ela aparece no filme, ela já traz também toda uma graça, né, assim, eu acho encantador aquele personagem dela, né, a Heather. E depois ele vai ter um outro relacionamento, né, no século XX, com a Brenda, né, que é uma legista, né, que esse eu acho que é o pior relacionamento. Isso pra mim é pior, é a falha de roteiro do filme, assim, sabe? Porque essa Brenda, ela só existe pra ser a donzela em perigo, né, do filme, e pra descobrir uma coisa que todo mundo já sabia, que é ele é imortal e ele tá se apropriando da identidade de pessoas ao longo dos séculos pra poder viver uma fachada. Ou seja, ela tá chovendo molhado, assim, sabe? Porque a gente, enquanto plateia, já sabe disso, nós, audiência, e ela tá lá meio que confusa. Ah, meu Deus, mas ele é imortal? Mas como é que pode ser? O que que é isso? A gente já sabe disso. Eu acho uma perda de tempo esse terceiro romance que ele tem com a Brenda. Diga, Diegão. Não, mas aproveito pra dizer que o filme também tem um elemento muito bom, que eu acho ótimo, que combinou direitinho, né? Que é o elemento cômico, né? Tem umas cenas realmente cômicas, assim. E essas cenas acertam, assim. Eu pelo menos, acho engraçado, acho legais. Eu sempre rio. E uma dessas cenas, assim, talvez não tenha sido a intenção, mas hoje em dia é, né? Eu acho muito engraçado como a Brenda, ela decide finalmente se entregar pro Connor, né? É quando ele simplesmente diz que ele é imortal mesmo. E eu acho isso tão... eu acho isso fantástico, porque... Que linha, né, que você fala pra uma... Que fala, né, pra uma mulher, assim, pra ela cair aos seus braços. Olha, eu sou imortal e eu estou vivo há mais de 500 anos, 400 anos. E ela, uau! Uau! E aí, imediatamente, eles transam. E você tem que lembrar que ela acabou de dar uma facada nele, né? Ele coloca uma faca na mão dela, né? Aí ele pega a mão dela, ele, pra provar que ele é imortal. Então, ele se esfaqueia, mas assim, a faca tá na mão dela. Aí não acontece nada com ele, obviamente, porque ele é imortal. Ela começa a chorar, e nesse choro, dá um tesão louco nela, cinza, porque ela viu que realmente ele é resistente a facadas. Eu, particularmente, nunca experimentei essa técnica de cantada, né? Mas deve ser algo muito eficaz, né? Você se esfaquear pra mostrar pra mulher que você é resistente, e aí ela vai ficar louca de paixão e de tesão por você e vai se jogar nos seus braços, né? Uma vez que ela percebe que você aí é imune ao aço das lâminas. Então... Por exemplo, eu adoro a cena do duelo. Eu acho ótima a cena do duelo. Do final do filme? Não, que dá bêbado. Do duelo lá na França, sei lá. Ah, sim. Na Inglaterra, eu acho, né? Que é um lorde inglês bem, bem pomposo, assim, né? No século XVIII. É uma cena ridícula, né? Tem um assistente lá que é quase um personagem dos Trapalhões, né? O assistente do inimigo dele. Eu achei boa essa cena. Eu achei legal. Eu achei o Christopher Lambert muito... Eu achei uma cena doce, assim, engraçada. Ele não morre nunca, né? Ele fica voltando, né? Eu achei legal. Excelentes esses dois personagens, né? O nobre e o assistente dele, assim, sabe? Tipo, é o Bassett e o Hotchkiss, né? Eu acho que eles poderiam fazer um filme só com essa dupla. Ele mata o Hotchkiss no final, né? Dá um tiro na bunda dele, né? Sempre que ele ganha, o Hotchkiss vai lá e dá um beijo neles. Eu acho bonitinho os dois. Eu também acho uma graça. E no final, o barão, ele mata o Hotchkiss. Olha só que coisa. Foi um amor não correspondido. Os amores de Hotchkiss poderia ser o título do filme. Não, mas voltando a ficar sério, eu acho que realmente o Igor tocou num ponto legal, né? Porque ele... Realmente, a gente entende um pouco melhor, se a gente pensar bem, a gente entende um pouco melhor por que a mortalidade é o grande prêmio, né? Voltar a envelhecer e ter família e ter filhos, porque ele tá à parte no mundo mesmo, né? Como o Igor falou. Ele não pode ter relacionamentos de verdade, né? Ele não... E ele vive vida, várias vidas, né? Ele deve ter essa sensação muito forte de que cada vida que ele vive é transitória, temporária, e é só mais uma etapa. Então, ele não tem uma premência, é um ser humano que não tem premência de nada. Ele não precisa fazer coisas, né? Ele não precisa realizar. Ele sabe que tem tempo, todo o tempo, a eternidade do mundo, né? Você acha que um dos impulsos de você decidir fazer coisas é esse elemento que o tempo é finito, né? Você não pode simplesmente, né, deitar e tal, ou que nem ele faz uma hora lá, ele cai no fundo de um lago lá, ele não morre, né? Ele pode ficar lá sem comer, sem respirar, que nem o Jason, né? No fundo do lago, e ele não vai morrer nunca, né? Então, ele não precisa fazer nada, né? Teoricamente, né? Você não tem uma necessidade. O que impele você a ter que fazer uma obra, ter que ter uma família, ter amizades e tal, é que você não vai estar aí pra sempre. Sempre, né? E isso que ele tem. Então, ele tem que ficar no meio desse fingimento, né? Essa personalidade que ao longo dos anos ele tem que, tipo, assumir umas identidades falsas, né? Ele vira Nash, eventualmente, que quando ele descobre uma criança que morreu e ele, tipo, rouba o documento e tal, aí essa criança herda o que a identidade anterior dele tinha, né? Então ele vai acumulando uma riqueza, mas é meio sem sentido, né? É uma vida meio inútil, né? Esse elemento de uma sobrevivência perpétua, mas pra quê, né? Ele não tem esse elemento... E os seres vivos têm, né, que a gente tem esse contato breve com a imortalidade no sentido de que você pessoalmente não vai viver para sempre, mas você passa seus genes para a próxima geração e assim sucessivamente, né? Então, a gente tem esse elemento de imortalidade que ele não tem. Ele não vai passar nada para ninguém, é só ele para ele mesmo, né? Então, ele tem que ficar entre essas regras dos imortais de quando ele encontra com eles tem que lutar e né, manter uma vida meio rica, mas é uma coisa interessante de ficar pensando, né? O que motiva um cara desse, né? Ele pode morar numa caverna e ficar lá, deitado lá, 5 mil anos e vai estar lá igual, né? Não vai morrer de fome, não vai envelhecer, não vai morrer de sede, mas ele tem que ter algum contato com as pessoas, né? Ele tem que desenvolver algum interesse, né? Eu fico imaginando um Highlander existencial, né? Um filme do Highlander em que os dois finais, né? Os dois guerreiros imortais finais, eles não aguentam mais o tédio e a crise de viver anos e anos e anos como observador, né? E nunca como protagonista. E eu não aguento mais isso, por favor, me matam. Então deixa eu, tipo, sabe? Ia ser legal também. Tipo um Esperando Godot, assim, Highlander, que tem que se matar porque eles não suportam mais a existência infinita, assim. Eu ia falar uma coisa justamente que eu acho que tenta responder um pouco essa questão, assim, sabe? Porque eu acho que o Highlander era um personagem, assim, Highlander, o Conor McCloud, né, especificamente, eu acho que ele é um personagem profundamente solitário, justamente por ele estar nessa condição absurda, né, de ser um homem imortal e que não pode constituir família, ele não pode ter filhos, né? Não é nem que ele não quer ter filhos, né, ou ele tem medo de filhos, ele não pode ter filhos, né? Pelo menos é isso que eu entendi dentro dessa mitologia dos guerreiros mortais, né? Então, assim, ele não pode justamente gerar vida. Aí você já tem uma metáfora, assim, sabe, que é muito interessante, porque ao longo desses séculos, né, em que ele vive, ao viver várias vidas, ao se apropriar de várias vidas, ele tá vivendo várias vidas, mas ele nunca tá vivendo a vida dele. E isso implica justamente, assim, viver a sua própria vida implica justamente essa consciência de que, olha, uma hora isso vai acabar, né? Então eu tenho que fazer certas escolhas que tenham algum tipo de sentido, que sejam importantes pra mim, justamente porque vai acabar. Então é a resposta de Camilo. O Diego, ele é nosso filósofo existencialista, ele sempre traz à tona, né, esse tipo de reflexão aqui entre nós. Mas, se não me engano, eu acho que o Camus, que ele falava isso, assim, sabe? A morte, ao contrário do que se pensa, ela não tira o sentido da vida, ela coloca mais sentido na vida. Porque, justamente, você sabendo que você vai morrer, faz com que você queira fazer escolhas que tenham sentido, que deem um sentido pra sua vida. E aí você vê, assim, o Highlander, ele poderia... Ele já é um personagem solitário, sabe? Ele é um personagem um tanto quanto amargurado, mas eu argumentaria que ele não é um personagem, assim, desesperado ou angustiado, sabe? Eu acho que tem alguma coisa que segura ele. Porque você vai ver que ele faz, justamente, um contraste muito grande com o Kurgan, né? Que além de ser um excelente vilão e um personagem super divertido de se ver na tela, o Kurgan, eu acho que ele representa esse lado niilista da imortalidade. Justamente, ó, eu tô vivo há muito tempo, eu não posso fazer nada, tô vivendo várias vidas ao mesmo tempo, não tô vivendo minha própria vida, ou seja, nada mais importa. É por isso que o Kurgan, na versão século XX dele, olha só que coisa engraçada, né? Fazendo aqui uma espécie de psicologia sociocultural, o Kurgan, ele vai assumir a identidade do quê? De um punk. Porque quem eram os punks, né? No final dos anos 70, nos anos 80. Se pegar o grande slogan dos punks, né, cantado pelos Sex Pistols, né, naquela música Anarchy in the UK, né, eles ficam gritando, repetindo, né, no future, no future, no future for me. Ou seja, é o cancelamento do futuro. Nada faz mais sentido. A gente chegou num momento aqui em que todos os significados e sentidos já se exauriram na história. Não faz mais sentido. E eu acho que o Kurgan, com aquela atitude punk, com aquele visual gótico dele, ele meio que encarna essa cultura do niilismo, essa tanatologia que foi muito marcante nos anos 80. Se por um lado foi uma década de muito otimismo, né, com Ronald Reagan, né, Let's Make America Great Again e tudo mais, que começou com ele, né, justamente isso. Por outro lado, também foi uma época marcada por um profundo pessimismo, né, e um cinismo diante das instituições e dos valores que até então eram preponderantes na sociedade norte-americana. Eu acho que isso está muito marcado no vilão do filme. E o McCloud, ele está alheio a isso, assim. Ele não é um niilista, ele não é um desesperado, ele não é um angustiado. Você vê que ele é um cara que, por exemplo, sabe, numa das melhores cenas do filme, ele vai na igreja, né? Ele vai na igreja para acender uma vela lá para Heather dele, e ele acende uma vela pro Ramirez, né? Não fica muito claro exatamente, assim, sabe, qual que é a religiosidade do McCloud, ou mesmo se ele tem algum tipo de religiosidade. Mas você imagina que ele tem algum tipo de, fazer um contraste aqui, espiritualidade, algum tipo de conexão com um algo maior, um algo sublime que tá além dele. E talvez isso faça com que ele siga determinadas regras e tenha uma determinada ética de conduta que, mesmo separando ele do resto da humanidade, faça com que ele não caia nesse niilismo desesperado do Kurgan e seja um arauto do caos e da desordem. Você acha então que parte do Kurgan não é só um desespero por matar e ser um assassino, mas ele tá meio que tentando ver se ele consegue morrer também, né? Tem um elemento disso, né? Parte do trajeto dele é tentar morrer, por isso que ele vive aquele mundo de violência, né? Ele deve estar em algum nível, assim, procurando a própria destruição que ele sabe que não consegue, né? Tem que ser na mão de um outro imortal, né? Já que ele é imortal, ele encarna uma espécie de desprezo em relação a tudo que é humano, todas as instituições humanas, todos os valores humanos. Tanto é que nessa mesma cena da igreja, quando o padre vai lá e fala assim, olha, você não deveria estar falando alto, você está perturbando as pessoas que estão rezando, o Kurgan, ele fala assim, sabe, mas por que que eles referendo a Deus, né? Por que que ele liga para essas míseras vidas mortais? Ou seja, o Kurgan, ele tá, o niilismo do Kurgan fez com que ele caísse numa espécie de além de tudo, sabe? Tipo, ele não liga mais para nada, nada mais é importante, nada mais é belo, nada mais tem valor. Então, o que resta para ele, sabe, tipo, é a destruição de tudo, de todas as coisas, de todos e dele mesmo, inclusive, sabe? Parece que ele é um pouco indiferente à própria morte, tanto é que na cena da morte dele, né, quando o Highlander finalmente corta a cabeça dele, você vê os olhos dele, assim, sabe, muito cheios, né, todos pretos, e ele sorrindo, né, enquanto a cabeça dele cai pra trás, sabe? Ou seja, meio que, finalmente consegui o que eu queria, que era a minha própria aniquilação. É uma metáfora bem forte isso, assim. E novamente, putz, Clancy Brown rocks my world. Esse personagem e a interpretação dele são excelentes. assim, muito interessante isso, essa discussão, porque sempre vi o Kurgan como um vilão clássico com sede de poder, né? Eu sempre achei que ele tava com a ambição dele era conseguir o prêmio, né? Conseguir poder absoluto e meio que ser mestre do mundo, assim. Meio vilãozão clássico, né? Anos 80, 90. Mas essa visão muito mais interessante do Igor, realmente, né? Porque eu acho que ele vive o niilismo, ele vive a inconsequência, né? Nenhum ato dele tem consequência nenhuma pra ele. E eu acho que ele tem muito prazer disso, o prazer dele de viver imortalmente, né? Viver pra sempre, eternamente, é esse prazer de afrontar, como o Igor falou, né? Esse prazer de fazer o proibido, o prazer do proibido, né? O prazer da subversão. Então a cena na igreja, que o Igor mencionou, muito boa, a cena no carro, né? Com ela gritando, né? Se esgoelando no carro, né? Essa cena, acho que é a melhor cena dele do filme, que o Kurgan finalmente sequestra a legista da polícia, né? Que é a namorada do McCloud. Ele rouba um carro de uma velhinha, a velhinha fica do lado de fora, no para-brisa, pendurada lá. E ele toca o foda-se, ele começa tipo, a bater o carro nos outros carros. Ele vive aquilo, é só destruição, gritando, ouvindo o rock dele, e gritando e curtindo aquela a violência, né? Aí eu fico pensando assim, que de fato, né, que o Igor falou também no fim, ele tem um prazer, ele tem um sorriso quando a cabeça dele é cortada. Então, parece que no fundo, né, eu nunca tinha visto por esse lado, ele queria morrer. Porque imagina o que aconteceu, o que vocês acham? Eu queria perguntar isso pra vocês. O que teria acontecido depois se ele tivesse matado o Connor McCloud? Se ele tivesse ganhado o prêmio? Ele meio que não ia ter o que fazer mais. Porque ele teria que... Agora ele vai envelhecer, agora ele tem o conhecimento de tudo, mas ele não tá afim de ajudar ninguém, ele não vai ajudar os diplomatas, nem os cientistas, sabe? Ele não vai ter filho, nem família. O que ele vai fazer agora com tudo isso? Ou você acha que o fato de que, no momento do prêmio, né, além da imortalidade, da possibilidade de ter filho, você tem esse conhecimento absoluto, né? Isso talvez preencha esse vazio que ele tem, né? Não sei, talvez, né? Ele veja como é, tem um sentido na vida, né? Agora que ela é limitada, não precisa mais viver nesse niilismo absoluto, né? Agora que ele tá morrendo, agora que ele vê tudo como é, essa visão meio Neo no Matrix, assim, né? Você vê a estrutura total de tudo, né? Essa compreensão absoluta, né? Talvez isso desfaça esse niilismo dele, né? Ou ele, né, acabe com o mundo, né? Talvez. Não sei se ele conseguiria mudar o esquema dele, né? Concordo com o Diego, assim, eu acho que essa epifania que o Connor McCloud tem no final do filme, depois quando ele recebe o prêmio, né, e a gente descobre o que é o prêmio, né, assim, essa superconsciência, né, essa superconsciência expandida de todas as coisas, em que ele vê todas as coisas interconectadas, ele consegue estar na mente de todas as pessoas, em todos os lugares ao mesmo tempo, e aí ele poderia resolver os grandes dilemas, os grandes problemas da humanidade, ajudar os políticos, os cientistas, né, e tudo mais. É muito parecido, o Felipe, ele gosta de quadrinhos, assim, sabe? Não sei se o Felipe, ele lembra, isso é muito parecido com aquela visão do Superman naquele Superman All-Star do Grant Morrison, sabe? É assim que o Superman enxerga o mundo, assim, sabe? Tudo é essa grande rede interconectada e por causa disso tudo aprende sentido e tudo é muito lindo e o fato de você estar aqui tem a ver com o fato de outras pessoas estarem fazendo o que elas estão fazendo. Isso faz com que o Superman seja o Superman e tenha esse ímpeto de querer ajudar a humanidade, de querer trabalhar para que as coisas melhorem. Eu acho que o Connor McCloud é um personagem meio supermênico nesse sentido. É, com certeza. E uma coisa que eu tava lendo um dia desses, a grande fantasia do super-homem, né? Que talvez seja a mesma fantasia do Highlander, né? Não é, como seria ser super-poderoso? Essa não é a grande questão do super-homem, né? A grande questão do super-homem é como seria, que fantástico, que absurdo, que coisa impressionante seria se você tivesse poder absoluto e você não fosse um merda destruidor, né? Essa é que é a grande fantasia, né? Porque geralmente quando você tem muito poder, né, você é corrompido na mesma hora, né? A grande fantasia do super-homem é, você tem todo o poder do mundo e você quer ajudar, você não quer destruir, você quer apoiar. Então essa é a fantasia do super-homem, não é que ele voa e que as balas não machucam ele, né? A grande fantasia do super-homem é que ele é tão foda e mesmo assim ele não quer tirar proveito e amassar quem tá de baixo, né? Que é o que o Highlander faz e talvez é o que o Kurgan não faria, né? Ele ia acabar com a Terra, né? O Kurgan talvez, fazendo uma outra analogia com o personagem de quadrinhos, o Kurgan talvez seja uma espécie de Dr. Manhattan do Watchmen, né? Talvez ele consiga adquirir essa visão geral das coisas, mas isso faça com que ele aumente justamente o cinismo e o niilismo dele, assim, sabe? Olha, agora que eu vejo tudo, eu vejo as relações e as interconexões entre todas as coisas, todas as pessoas, agora sim eu quero que tudo se foda. Agora eu quero ver o oco, eu quero que tudo queime. E aí ele poderia usar esse conhecimento justamente para poder acelerar esse processo de degeneração e destruição da Terra. Então eu imagino que, sabe, talvez isso que o Ramirez tenha querido dizer naquele momento que ele fala pro Highlander, se o Kurgan conseguiu o prêmio, sabe, a humanidade vai cair numa era de trevas e, enfim, vai ser o fim do mundo e o apocalipse, essas coisas todas. É porque o no, do Watchmen, nesse quadrinho, o Dr. Manhattan é tipo como se fosse um deus vivo, né? Então, o Kurgan tem isso, né? Quando o padre, né, diz, pô, você tá desrespeitando aqui as pessoas e tal, e ele e o Kurgan diz, como você mesmo citou, por que, que você acha que Deus tá se lixando? Vocês são umas formigas, né? E ele já é assim, né? Então, ele, mais a consciência absoluta que ele ia ganhar no futuro, né? Se ele matasse o Connor, aí que ele ia ser, talvez, não ter um desprezo, mas aí que a indiferença dele ia aumentar mesmo, né? É, essa falta de interesse pelo resto dos homens, né? Que ele tem, que é um pouco que tem de uma maneira mais fria e mais cerebral que o tem no Watchman, né? Esse Deus vivo não tá interessado na gente, mas só porque a gente não, né? Não é nada, né? Ele tá tão além. Já o Kurgan, ele tem um elemento de querer destruir mesmo, né? Tem esse impulso assassino, né? Por isso que talvez o sorriso dele, né? Quando ele morre, né? Do Kurgan. Porque ele passou anos e anos, centenas de anos buscando, né? Em busca do prêmio. Então, eu não sei se ele tem essa certeza de que ele teria esse prazer de destruir o mundo, a Terra e devastar tudo, né? E ser indiferente a todos, né? Não sei se ele gostaria de ser realmente Deus. Eu acho que ele gostava mesmo do processo de caçar os outros imortais, sabe? E aí, quando ele perde de maneira honrosa, né? Numa luta, numa batalha de igual para igual, é porque ele é um guerreiro mesmo. Então, ele não usa subterfúgios, né, para ganhar, ele não trapaceia, ele realmente luta de igual para igual, porque ele realmente tem a confiança de que ele é o melhor espadachim. Porque ele tem essa arrogância, né, com relação aos outros, né? Ele só dá bola para imortais mesmo, ele só tá em busca de outros, né? Você não vê ele matando por prazer lá na batalha, no início do filme, né? Lá na batalha entre os clãs, na Escócia, em 1536, sei lá. Ele tá em busca de outro imortal para lutar. Ele tá em busca de um igual, né? De um cara tão poderoso quanto ele, assim. Tanto é que ele chega disso, né? Pro clã lá dos Fraser e diz, olha, ninguém matou o MacLeod, que eu quero ele, né? Tanto é que todo mundo fica evitando o MacLeod. E o MacLeod, ninguém tá tentando. Socorro, eu quero lutar aqui. Ninguém tá me atacando. Até que ele encontra o Kurgan, né? Assim, que quando ele morre, ele morre bem. Ele morre feliz porque talvez não ia sobrar nada depois para ele fazer. Não ia ter ninguém igual a ele, sabe? Ele ia ser muito acima de todos. Ele ia continuar uma existência muito solitária. Acho que justamente porque faltava essa conexão que ele tinha com o resto da humanidade, né? Ele perdeu essa conexão que o MacLeod ainda tinha. Aí, novamente, a Cinza volta para esse aspecto, para essa cena, Cinza, porque eu acho que caracteriza muito bem a Cinza. O fato dele ir para a igreja e o fato dele acender uma vela para a esposa que ele teve no século XVI e para o Ramirez também, faz com que ele seja caracterizado como essa pessoa que, apesar de ser muito solitária, né, eu acho que, fatalmente, a Cinza, todos nós vamos passar por essa experiência. Assim, em algum momento a gente vai envelhecer e a gente vai olhar para trás e a gente vai ver que, ao longo da nossa vida, a gente perdeu uma série de pessoas, né, algumas pessoas faleceram, outras pessoas, a gente simplesmente perdeu o contato com elas, e o MacLeod, assim, tendo vivido, sei, 400, 500 anos, assim, então ele tem várias histórias, assim, várias histórias de perda, ainda assim, sabe, tem alguma coisa que atrela ele a essas vidas que passaram por ele, mas que deixaram algum tipo de marca, que deixaram um rastro. O Kurgan, não. O Kurgan, ele parece que ele não se envolve com ninguém, e parece que ele é muito, talvez, assim, perversamente feliz. Eu não vou dizer se é autenticamente, mas, assim, tem uma felicidade perversa nesse não envolvimento dele. Justamente porque ele despreza tudo. Então, tem um grande ódio nisso, sabe? Um grande desprezo à humanidade e tudo que a ideia de humanidade traz. Eu queria perguntar pra vocês a respeito desse Quickening, sabe? Que é um conceito meio elusivo, assim, sabe? Que ele lembra um pouquinho a força do Star Wars. Lembra um pouquinho, mas, assim, ao mesmo tempo é uma espécie de gozo, né? Assim, um grande gozo, né? Que os imortais sentem. É uma espécie de sentimento de integração. Quando você tá sob efeito do Quickening, você consegue ouvir o coração do servo bater e os relâmpagos caem sempre de você. Parece que você está conectado à energia, ou, colocando no plural, às energias do universo, e é meio êxtase, mas é um pouco doloroso também. E aí, momento psicanálise selvagem, né? Fazendo uma referência aqui a justamente teoria psicanalítica, né? Isso acontece justamente com uma raça de homens que não morre e que não goza. Eu falo assim, não goza porque eles não têm filhos. A gente poderia talvez entender que, de certa forma, né, os imortais não gozassem, mas aí tem esse quickening, que é uma espécie de gozo que eles sentem quando eles matam um outro imortal, ou então quando eles estão num momento, assim, sabe, de muita conexão com o universo, com a natureza, com não sei o quê. Eu queria perguntar pra vocês, como é que vocês entenderam esse quickening? Como é que vocês acham que isso se encaixa na mitologia dos imortais do filme, assim, sabe? Vocês tiveram algum pensamento a respeito disso, assim, sabe? O que que é isso? Eu achei muito engraçado, até porque depois que eu reassisti o filme, né, no dia que eu reassisti o filme, depois eu fui pro parque correr, e eu tentei artificialmente fabricar um quickening em mim, prestando atenção em todas as coisas, colocando a música um pouco mais alta no fone de ouvido, sabe? E correndo um pouco mais rápido pra ver, assim, poxa, será que eu consigo sentir esse barato aqui que os meninos sentiram correndo na praia e vendo o cervo correr? Será que isso é possível? Como é que é isso, assim? E vocês acham que eu tô viajando também comparando isso com a força do Star Wars ou isso é uma outra coisa completamente diferente, uma outra mitologia? Eu tenho certeza que o diretor falou pro Christopher Lambert, né? E pro Kurgan, né? Pro Clancy Brown, que quando houvesse a incorporação de outro imortal após a morte, após a decapitação, né? Esse quickening, eles interpretassem como se fosse um gozo sexual. Porque realmente, né? Se você vê a expressão facial e o gritos, é uma espécie de prazer intenso misturado com dor. Então, bem sexual, né? Bem orgásmico, sem dúvida nenhuma, né? Mas eu tinha impressão, eu concordo com isso, eu concordo que é como se fosse uma substituição, né? De uma proximidade da morte, talvez, né? Quando você mata outro guerreiro imortal, você tá cada vez mais próximo da sua própria morte, né? Da sua própria mortalidade. E o orgasmo é uma pequena morte, né? Em francês. Às vezes eles se referem ao orgasmo como la petite, né? Mort. Eu acho que é... Talvez tenha essa ligação de fato, com certeza. Porque a morte é pra onde a gente tá todo mundo indo, né? A gente falou isso no início do episódio. Sem a morte, sem o fim, né? Já lá, no, sabe? A nossa vida fica muito difícil a gente construir um sentido pra vida, se ela não tiver um ponto final. Daí a pulsão de morte, né? Do Freud e tudo, né? Pulsão de vida, pulsão de morte. Que as duas se debatem o tempo todo, né? Eu vejo por esse lado. Mas eu interpretei o quickening mais de forma mais ampla. Eu acho que o quickening acontece quando os imortais simplesmente se aproximam um do outro, né? Eu acho que tem uma hora que o Sean Connery fala, né? Quando ele se apresenta ao Connor, ele sente, ele chega, né, bem anos 80, né? Vem raios na mão dele, assim. Vocês lembram dessa cena? Que ele dá um grito, ele sente prazer quando encontra o Ramirez. Vem um raio na mão dele, assim. E o Ramirez fala, ah, this is the quickening. Então a aproximação entre dois imortais já dá uma emoção. Já é uma relação sexual, né? Bem simbolicamente falando. Olha só. Porque é próximo da morte. Eles finalmente, né? Eu vou ter a oportunidade de matar o meu adversário e vou estar mais próximo da mortalidade, finalmente, né? Não aguento mais esse destino eterno e repetitivo, né? Esse ciclo do eterno retorno, né? Conviver com o eterno retorno é muito complicado. É, porque você não morre, mas você vive com a morte o tempo todo, né? Não sei se a gente comentou, mas essa primeira esposa que ele tem, né? Depois que ele foge da aldeia dele lá do clã, dá tudo certo, mas ela morre de velha, né? Eventualmente, né? Por isso que ele acende a vela pra ela, né? Ele convive com a morte o tempo todo como um imortal. Só não a própria, né? Sim, fantástico, e eu queria ressaltar esse ponto, né? Assim, é engraçado como a gente está falando de filmes de ação, né, dos anos 80, e o tempo todo esse aspecto homoerótico da relação entre os homens nos filmes, ele aparece, né? Assim, é uma década cinza marcada por essa figura do Übermensch, né? Do super macho testosteronizado, né? Cinza, onde você tinha figuras muito famosas, né? Encarnadas por Stallone e Schwarzenegger e companhia, e o tempo todo, né? Todos os filmes que a gente falou, cinza, existe algum elemento de homoerotismo entre os personagens masculinos também. Eu achei fantástico, eu achei genial essa observação do Diego aí. Eu acho que o Diego, novamente, assim, está roubando o meu momento psicanálise selvagem. Está cada vez mais um psicanalista selvagem como eu. Obrigado, Diego. Eu achei ótimo, porque é isso mesmo, assim, sabe? O orgasmo é essa pequena morte. E os imortais, eles não sabem morrer. Olha só, eles não têm como morrer. Eles podem até querer morrer, mas eles não conseguem morrer. Daí você tem esse paralelo, assim, sabe? Essa metáfora, assim, sabe? Que talvez seja muito inconsciente, sabe? Eles não sabem gozar, eles não conseguem gozar. E o gozo deles é justamente quando eles estão mais próximos da morte. Quando eles veem um outro imortal morrendo, que aí talvez os remeta à própria morte deles, à própria mortalidade deles. E aí vem aquela, né? As luzes e os trovões e os olhos virando e tudo mais, né? There can be only one, e as janelas explodindo e tudo explodindo, que é justamente o momento do contato com a morte que eles têm. Mencionando uma trivia do filme, né? O que ajudou muito na química entre Christopher Lambert e o, né, Connor MacLeod e o Ramirez, né? O Sean Connery, é que parece que nas filmagens eles se deram muito bem. Eles ficaram muito amigos, assim, se divertiram muito, e a equipe também de filmagem também se dava super bem, né? Eles filmaram até cenas extras, por puro prazer, né? Pra ter mais filme, né? Pra de graça, inclusive, já tinha acabado o dinheiro, fizeram cenas do mesmo jeito. Então era uma atmosfera de brodagem total, assim, né? No set, parece, né? E, inclusive, o Highlander 2 tem Sean Connery porque o Christopher Lambert disse que não ia fazer o filme se não tivesse Sean Connery. Foi ele que exigiu que ele voltasse. Uns anos atrás eu li um livro de um autor americano contemporâneo recente, assim, cara contemporâneo assim da nossa idade, chamado Drew Magary. O livro chama The Post-Mortal, o pós-mortal, que é um mundo onde o pessoal desenvolve tipo um procedimento médico que permite que você não morra, né? E ele explora isso, né? O que você faz com a imortalidade e a sociedade acaba, né? É tipo é uma destruição total, né? Porque a gente precisa desse final, né? Então, eu mesmo não queria ser imortal, por exemplo. Eu sei que a mortalidade é uma coisa que a gente lida e sofre e tal, mas é o que dá um propósito pra gente, essa linha de chegada, né? Esse horizonte onde a gente tá indo, né? Então, pelo menos, não ia querer ser imortal. Porque, pensando bem, você sendo imortal, a primeira coisa que me vem à cabeça é eu ia adquirir todo o conhecimento do mundo, eu ia ler todos os livros. Porque tem tempo, né? Então dá pra ler tudo. Ver todos os filmes, todas as séries, né? Então, mas o que fazer com esse conhecimento, né? Porque pro conhecimento servir e te acrescentar, você precisa viver vivê-lo e compartilhá-lo, sabe? Ter uma vida realmente, né? O que adianta eu ter tudo isso dentro de mim e ser meramente um observador e não ter uma vida de fato? Isso é o dilema daqueles personagens daquele filme do Jim Jarmusch, Only Lovers Left Alive. É bem isso. Mas, cavaleiros, vocês estão sendo muito pessimistas, muito melancólicos, assim, sabe? Tipo, eu ia ser um The Kurgan da vida, assim, sabe? Se eu fosse mortal. Eu não queria ser imortal, não, mas se eu fosse mortal, eu ia tocar o terror, eu ia botar fogo no parquinho, sabe? Eu ia dar espadada em ex-mariner vigilante de extrema-direita aí, eu ia torcer a mão do padre safado lá e rir na cara das freiras, ia até blasfemar e roubar carro com velhinha, fazer tudo isso aí. Não ia sobrar pedra sobre pedra, sabe? Me aguarde. Bom, ainda bem que o Igor não é imortal, já tá com confissão prévia aqui de tudo que ele planejaria fazer. Imortal e imoral. Esse foi nosso episódio do Highlander, realmente tem muita conversa, né? Se a gente fosse imortal, a gente ia poder ficar aqui gravando 500 anos o episódio. Mas, né, tudo que é bom tem um final. Eu acho que esse é o prêmio, né? Tem um fim, né? E, além, né, de agradecer a sua audiência, de anunciar o próximo filme, né? O próximo episódio e a próxima temporada, inclusive, eu queria perguntar para os meus co-hosts, né? Que dicas vocês têm para os ouvintes, né? Então, deixa eu começar com o grande Diego Nunes. Qual é a sua dica da semana? Queria dar duas dicas por motivos bem diferentes, né? Bem distintos. Primeira dica, se você gosta de cenas de espada, lutas de espada e filmes medievais, né? Eu recomendo Rob Roy, que é um filme dos anos 90 com Liam Neeson, Jessica Lange, Tim Roth, fazendo um vilão, assim, bem efeminado, bem effete, mas bem mal, bem cruel. E esse filme, eu acho que ele foi feito numa época em que os atores já treinavam e já aprendiam, assim, a habilidade que eles tinham que fazer, que eles tinham que praticar no filme, né? Então, o filme tem cenas de a luta, o duelo final, né? Que é uma luta de espada entre o Rob Roy, né? Que é o Liam Neeson, e o Tim Roth. É uma luta muito bem feita, muito fantástica, assim, realmente muito mais realista do que as lutas fofas do Highlander. E é um filme medieval, histórico, né? Bonito. Bela música também. Escocês também, né? O personagem histórico real, né? O Rob Roy. É, o Rob Roy é escocês. Tá de kilt o tempo todo no filme. Cabelo grande também. Então é muito legal, muito bom esse filme. Não é uma obra-prima, assim, maravilhoso, mas é um ótimo filme e tem cenas realmente, pelo que eu me lembro, assim, são das grandes cenas de luta de espada, exceto os filmes japoneses, de samurai e tudo, né? Mas esse filme, ele realmente impressiona por isso, né? O Tim Roth e o Liam Neeson, acho que eles coreografaram muito a cena, assim, final, e ficou muito bem feito, ficou muito legal. E agora, minha segunda dica é um filme que eu vi hoje. Se chama Hitman, Richard Linklater. O Linklater sempre faz filmes inteligentes, ele sempre desenvolve os temas dele nos filmes. E em alguns filmes menos, né, que são mais entretenimento, e outros filmes mais, né, tem filmes dele super cerebrais, assim. Ele debate, desenvolve, desenrola vários temas, assim, de uma maneira super profunda, né. E esse filme é mais entretenimento, mas ele tem um tema muito interessante que ele desenvolve e deixa o resto pro espectador pensar, que é exatamente isso. A nossa capacidade de manufaturar a nossa própria identidade, a flexibilidade que a gente tem de criar identidades novas. E o filme trabalha isso. E é uma habilidade que o Connor McLeod tem, né? Que ele acaba fazendo para ele conseguir transferir a riqueza e conseguir viver e conseguir realmente viver de maneira incógnita, né? Durante os séculos, ele precisa adotar várias identidades. E o personagem principal do Hitman, ele adota uma nova... Ele adota várias identidades por conta do roteiro do filme, como se fosse um ator. E ele fica impressionado como a personalidade dele vai mudando, vai se transformando. Quanto mais ele performa aquele personagem, mais a personalidade dele muda também. E no final do filme, sem dar spoiler, no final do filme ele... Aquelas personalidades que ele inventou, que ele adotou, elas não se desperdiçam, elas não vão embora, elas não se dissolvem, né? Elas se misturam a ele mesmo. E às vezes a gente esquece que a nossa personalidade, ela tem uma flexibilidade, ela tem uma... maleabilidade. E que às vezes quando a gente acredita muito que a gente é uma coisa, a gente acaba, o corpo e a mente acabam, o inconsciente acaba acreditando também. Então eu achei o filme muito interessante por isso. Né? Um bom debate pra se ter também um dia. Muito bom, boto fé. Eu quero ver esse filme aí do Linklater, tá na minha lista. Igor, quais são as suas dicas da semana? Bom, eu tenho uma dica só. Quer dizer, na verdade, assim, eu vou estender essa dica, assim, eu tenho uma dica de um filme e tenho uma dica de gênero, né? Eu já falei aqui no podcast que eu acho que o Highlander, ele bebe, dentre outras fontes, né, assim, sabe, desses maravilhosos filmes, / fantasticamente ridículos, né, dependendo do seu ponto de vista, do seu gosto cinematográfico, né, filmes de Sword and Sorcery, que fizeram tanto sucesso nos anos 80, né? Pra quem não sabe, Sword and Sorcery, né, espada e feitiçaria, né, foi praticamente um gênero literário que foi inventado por um homem só, né, o Robert E. Howard, né, autor do Conan, né, isso, né, na literatura pulp dos anos 40, né, praticamente, mas que depois, né, virou um estrondoso sucesso, né, e teve vários acólitos, vários outros autores, né, que fizeram séries e personagens parecidas, assim, dentro desse gênero, e isso se tornou um gênero cinematográfico, quase que um subgênero da fantasia, né, que fez muito sucesso nos anos 80. Então, recomendo, né, que vocês assistam, né, alguns são filmes excelentes, outros não tanto, outros são péssimos, mas mesmo aqueles que são péssimos, eu acho que são divertidíssimos de se ver. Assisto qualquer filme dessa safra, né? Beastmaster, Deathstalker, Legend do Ridley Scott, também, Crow. Eu adoro, eu confesso que tem vários guilty pleasures meus aí no meio desses filmes, sabe? Eu gosto de vários, né? Mesmo daqueles que eu não, né, entre aspas, não deveria gostar, né? Porque eu sou um cinéfilo, né? Com um gosto sofisticado pra filmes, ou pelo menos finjo ser enquanto tô gravando podcast. Assistam esses filmes. Agora, o filme que eu gostaria de indicar pra vocês, se é que vocês já não conhecem, é um filme que aqui no Brasil se chama Fome de Viver, em inglês se chama The Hunger. É um filme do Tony Scott. No começo do podcast de hoje, né, eu falei que é um prazer estar com vocês aqui, cavalheiros, falando sobre esses filmes videoclípicos. Porque, de fato, o Russell Mulcahy, ele é um diretor que ele tem esse background, né, na publicidade, e ele dirigiu vários videoclipes. Ele dirigiu o videoclipe mais espetacular que eu já vi na minha vida, que é o clipe de Total Eclipse of the Heart. Sim, me julguem, me condenem. Eu gosto da música e eu gosto do clipe. Eu acho maravilhoso. Se você não chora, não se diverte com esse clipe, consulte um médico, assim, porque, pelo amor de Deus, esse é o melhor clipe, a melhor música já feita do brega dos anos 80, que é espetacular. Então, ele traz muito esse visual do videoclipe pro Highlander, né? Nessas transições que o Diego já tinha comentado também, né? Quando ele tá em Nova York e vai pra Escócia, depois sai da Escócia e volta pra Nova York. Isso é tudo muito lindo, visualmente é muito lindo. E o Tony Scott também tem um background na propaganda e advertising, e ele fez videoclipes também. Ele e o irmão dele, né? O que? O Tony Scott? É o irmão do Ridley Scott. Então, o Ridley Scott também começou como diretor de comerciais, né? Isso. Mas eu acho que essa marca visual, né, do videoclipe é mais marcante no cinema do Tony Scott. Em alguns filmes do Ridley Scott também, mas é mais no cinema do Tony Scott. O Ridley Scott tem uma identidade visual muito presente também, mas eu acho que coisa do videoclipe ficou mais no Tony Scott. E o Fome de Viver é um filme que traz essa estética, né? Eu acho que é um filme muito bonito. Tem algumas cenas no filme que, não vou mentir pra vocês não tem nenhuma funcionalidade dramática. Elas são bonitas porque elas são bonitas e é sempre um prazer vê-las no filme. Por exemplo, aquela abertura ao som de Bela Lugosi's Dead, do Bauhaus, e, nossa, Catherine Deneuve, David Bowie, o casal de vampiros mais cool da história do cinema, ouvindo Bauhaus. Susan Sarandon também? Susan Sarandon, mas ela aparece só depois do filme. E ela não é tão cool quanto Catherine Deneuve, David Bowie. Né? Pois é, ela é ótima, assim, mas a personagem dela não é pra ser cool. Mas, enfim, é um filme que, visualmente, eu acho ele muito lindo, muito empolgante, ele traz essa estética do videoclipe, e, assim, também, por tratar de vampiros, ele também traz alguns temas que estão no Highlander, sabe? Imortalidade, a solidão do homem, da mulher imortal, esse desejo de conexão, essa vontade de se conectar com uma outra pessoa ou com outras pessoas, e ao mesmo tempo a incapacidade que se tem, justamente porque você é imortal e você já viu muita gente sumir e morrer e você não quer passar por isso de novo, mas ao mesmo tempo você tem esse desejo de conexão. Então, sim, eu acho que tem a ver tematicamente, tem a ver visualmente, né, também a sua maneira, e eu não vou mentir pra vocês, eu acho um filme belíssimo. Tem gente que argumenta, mas Tony Scott ainda não era um diretor muito bom, você vê que tem falhas de roteiro aqui e ali. Desculpa, caguei para as falhas de roteiro desse filme. Eu acho um filme excelente de se ver, eu acho sempre um prazer ver Catherine Deneuve, David Bowie, principalmente, no filme. A Susan Sarandon, de fato, é a atriz mais, sim, a interpretação mais dramática, mais forte, né, no filme, então é um prazer vê-la também no filme. E a trilha sonora e a cinematografia desse filme são lindos, são lindos. Então assista, se você já não conhece, The Hunger, Fome de Viver, com filme de Tony Scott de 1973. Recomendo pra vocês. Muito bom. Filmaço mesmo, realmente. É um dos poucos filmes que, apesar de ser um filme já de 40 e tantos anos atrás, que acerta uma coisa que muitos filmes não conseguem, que é aquela maquiagem de velho, né? Tem umas horas que o David Bowie tem envelhecido e é super convincente a maquiagem, muito bem feita, assim. É realmente um filme massa, assim, bem atmosférico. Eu vou falar um filme que eu nunca curti muito, assim. Um filme que é muito... É meio camp, tem um elemento meio que não é muito sério, meio kit, meio cafona, assim, que me impediu, assim, quando eu assisti pela primeira vez, quando eu era criança, de apreciar, mas eu aprecio ele mais hoje em dia. Mas eu, hoje, até hoje, é um filme que eu não recomendo pra qualquer um, porque é um filme que é meio complicado, assim, de você entrar na vibe dele, que é meio ridícula, né? Que é o Flash Gordon, um filme do Mike Hodges, de 80, né? Que foi a primeira trilha que o Queen fez, né? A ponte pra indicar esse filme é a trilha, né? Que o Highlander tem essa música incrível do Queen tocando o tempo todo, mas eles, antes do Highlander, fizeram o Flash Gordon, né? Que aí sim não é só coadjuvantes como um compositor, né? A trilha toda é deles e mais nada, né? Tava um pouco em voga na época, né? O Duna do Lynch teve a trilha do Toto. Tinha um pouco disso, né? De passar a banda pra fazer a trilha, né? Aquela Tangerine Dream, aquela banda progressiva, também fez várias trilhas. Do Thief, do Michael Mann. E essa do Queen é muito boa, do Flash Gordon, né? Então, por causa da música, se você tiver a fim de ver uma ficção científica bem mais inocente, mais um pouco mais ridícula, assim, mais divertida, né? Flash Gordon, de 80, do Mike Hodges. A trilha, eu acho que é melhor até do que a do Highlander, que são músicas muito boas, mas meio que independentes, né? Que de vez em quando mencionam cabeça ou mencionam imortalidade. Já no caso do Flash Gordon, é uma trilha mesmo. Tem várias que são só instrumentais. Tem aquela famosa, né? Flash! Todo mundo já ouviu, que é muito legal. Então, essa é a minha dica, né? Acabamos agora a nossa temporada de Ação Anos 80, que eu acho que foi um sucesso, né? Uma década muito rica, né? Apesar de você pensar, né? Ridículo, né? Não tem conteúdo, não tem assunto, não tem nada. A gente tocou 1000 assuntos nessa temporada, falando de filmes que outras pessoas diriam, ah, é só porrada e bomba e tiro e tal. Mas a gente vai voltar um pouco pro terror agora, na próxima temporada, que a gente curte bastante, né? Um gênero bem favorito, assim, entre nós. E anunciando nossa próxima temporada, Casas Mal Assombradas. Vamos falar de mansões, casas semidestruídas, hotéis. Se é uma casa onde tem alguma coisa rolando lá, meio fantasmagórica, meio inexplicável, a gente tá de olho, né? Então é isso. E a gente pensou, pô, vamos fazer um tipo de ponte, assim, entre a temporada Ação Anos 80 e Casas Mal Assombradas. Bora falar do, talvez, o grande filme da década de 80, de terror, que é sobre assombrações, que é um dos grandes diretores, né, do cinema de todos os tempos. O Iluminado, baseado no livro do Stephen King, dirigido pelo Stanley Kubrick. Filmaço absoluto, assim. A gente não podia inaugurar uma temporada sobre o filme de Casas Mal Assombradas sem, tipo, chutar a porta, né? Então vamos começar pelo grande filme do gênero, e vão ter umas surpresas aí pela frente, inclusive filmes recomendados por ouvintes, né? Uns filmes que talvez não sejam tão conhecidos, outros bem mais recentes, né? Que a gente não tem falado muito. A gente já montou aqui secretamente a nossa listinha de filmes e tem muita variedade, tá muito legal. Então é isso, pessoal. Esperamos você daqui a 2 semanas para falar do grande Iluminado, The Shining. Sou o Felipe Sobreiro. Vou pedir para meus co-hosts darem o tchauzinho deles. Palavras finais. Grande Igor. Muito obrigado a todos e todas que tiveram a paciência de escutar a nossa conversa. Cavaleiros, é sempre um prazer conversar com vocês. Eu acho que depois de ter conversado com vocês, eu gosto ainda mais do Highlander. Diego, muito obrigado pelos seus insights psicanalíticos selvagens, foram muito, muito, muito interessantes mesmo, assim, sabe? Felipe, muito obrigado por ser esse host maravilhoso. E, gente, mal posso esperar para falar a respeito de Iluminado. Eu acho que um dos filmes que mais me fizeram, metaforicamente e quase literalmente, cagar nas calças de medo, sabe? Eu acho que é o filme que mais me deu pesadelo, se não me engano. Ele e Lobisomem Americano em Londres. Meu Deus do céu, que filme aterrorizante. Mas, assim, é um filme que eu amo, que eu adoro, e vai ser, tenho certeza que vai ser um prazer falar com vocês a respeito desse filme. Espero que a nossa audiência goste também. Gente, é isso. Um grande beijo e até o próximo. Muito bom. Grande Diego, dê um tchau para os nossos ouvintes. Valeu, pessoal. Foi ótima a conversa, adorei também. Essa temporada dos anos 80 foi um prazer imenso para mim. São filmes que me marcaram a infância, a adolescência. Foi um prazer discutir sobre eles. Foi um prazer rever esses filmes com outros olhos, né? E perceber coisas que eu não tinha percebido antes, inclusive com a ajuda de vocês, né? Com a contribuição de vocês. Então esse diálogo entre nós é sempre fantástico. E então Iluminado promete demais. Assisti tarde o filme, né? Depois eu vou falar no episódio, mas assisti, não era garoto, então não me deu tanto assim medo, mas adoro também do mesmo jeito. A gente se vê. Um abração. É isso aí, pessoal. Até daqui a 2 semanas. Falou!